tudo de ligado. Onde se vai? E tão no meu decado. E já se foi. Sem compreender que minha vida estava a seu lado. E já se foi. Triste abandono.